elemento, irmão. Bull e Malcolm, se liga só. Turbilhão de rap, mensagem pancadão é o turbilhão de rap. Turbilhão de rap, é o vírus que contagia via turbilhão de rap. De tanto ouvir os rap, meus ouvidos têm artrose. Quando não toca rap, eu sinto ele por osmose. Sem o rap no recinto, Joe, eu entro em psicose. É tanto rap que eu consumo, vou acabar tendo overdose. Caso clínico, teve início quando menino. Na adolescência veio e afetou meu raciocínio. Fui levado ao doutor que concluiu com nervosismo. O vírus rap tá na veia e consumiu seu organismo. O meu também tá consumido, me consome a cada dia. Fez meu mundo colorido, fez eu ver o que eu não via. Me lembro quando o moleque já pirava na batida. Jesus Cristo e rap que salvaram a minha vida. Larga a ficha na parede, é o Gabriel, é o pensador. Câmbio negro e racionais me ensinaram o meu valor. Escutava rap ataque, já pensava em fazer rima. Até pagava de b-boy, ação de Mr. Dobalina. Turbilhão de rap, mensagem pancadão é o turbilhão de rap. Turbilhão de rap, é o vírus que contagia via turbilhão de rap. Teve início quando eu acordava 5 da manhã. Pronto pra escola agrícola, eu esperava a van. E nela eu entrava, e lá sempre estava a mesma fita que tocava, e os tripulantes decoravam. O espiga comandava, já era adolescente. Já era portador contaminado até os dentes. E era dele essa cassete, de conteúdo viciante. Eu nem sabia o que era rap, mas achava interessante. As ideias importantes, o ritmo era sinistro. De 997 depois de Cristo, um grupo que falava de realidade nas linhas. Racionalize o que a cassete continha. O vírus não é letal, isso que eu exponho em rima ele não mata. Mas cura quem se contamina, deixe se contaminar. Essa é a tática. Eu preciso de rap, mas não em doses homeopáticas. Pois esse contágio é avançado, o estágio me deixou bem mais ágil. Sou verdadeiro e não plágio. O incrível é que esse vírus me traz paz. Sei que a verdade dói, mas mentira dói bem mais. Pode dar risada, mas isso eu chamo de arte, linha de chegada. Estou chegando cumprindo minha parte. Nesses anos de rap eu já vi vários MCs que conhecem o mundo inteiro, mas não conhece a si. Turbilhão de rap, mensagem pancadão é o turbilhão de rap. Turbilhão de rap, é o vírus que contagia via turbilhão de rap. E essa aqui é pros que também tá atolado nesse vício. Pra sair é bem difícil, quem se envolve sabe disso. Pois o rap é compromisso, é lazer e é ofício. E se for coisa de louco, que me interne num hospício. Sem bebida, sem visita, pode me internar de vez. Só exijo caderno, caneta e as minhas MP3. E a minha lucidez, um dia compreenderão. Porque esse turbilhão ainda vai pegar vocês. Vai pegar vocês. Esse turbilhão ainda vai pegar vocês. Vai pegar vocês. Esse turbilhão ainda vai pegar vocês. Então agora me atura, homem, menino e moleque. Só existe uma cura, ouvir cada vez mais rap. Espalharam pelo mundo, essa é minha meta. Se tu vive sem o rap, tu não vive, tu vegeta e acarreta. Somente tudo que é de bom, posso até falar com Deus através do meu som, coraçãozinho com a mão. Isso eu nunca vou fazer, meu coração eu deixo à mostra quando eu rimo pra você.